tarde a todos. Vocês ouviram um mantra de Lemúria. Foi a palestra da Dona Sônia, ela trouxe um pouco de Lemúria. E antes de entrar no tema, quando no início do meu despertar, fiz alguns cursos e tive uma consulta com uma pessoa muito importante que ajudou, que me ajudou muito nessa transformação toda. E uma dessas vivências, ela acessou uma das minhas vidas passadas e ela disse que eu também estava em Lemúria, também fui um lemuriano. Por isso que eu pedi para a Ju colocar esse mantra, que me ajudou muito nessa caminhada. Eu queria abordar algo aqui, o seguinte, como é que você cocria a sua realidade? Como é que você levanta de manhã cedo? Você levanta, abre os olhos, já pega um celular ou você agradece a Deus por ter abrido os olhos? Como é que é o seu dia a dia? Como é que você cocria o seu dia? Aí eu vou cair naquela palavrinha poderosa, né? A palavra tem poder. Né? As pessoas, a palavra tem poder, tá? Você usa ela no seu dia a dia? Né? Você se policia nas palavras que você fala no dia a dia? Que a palavra é uma frequência, né? E o que o universo lê? Ele lê, ele entende a palavra ou ele sente aquela vibração daquela palavra? Ele sente a vibração da palavra que você emana, não é isso? Tudo que você emana, volta. Tudo que você cocria, o positivo ou negativo, volta para você, né? É assim? Então como é que você usa as palavras? Eu, nesses 3 anos e meio do clique do despertar, né? Eu venho usando, colocando essas palavras positivas, decretos, no meu dia a dia. Isso é entrar no fluxo do universo, quando você começa a fazer isso. Você entra, você abre um canal com a fonte. Você já começa a entender como é que funciona o universo. Tudo é atração, né? Lei da atração. Tudo que emana, volta para você. Né? Se você fala, xinga uma pessoa ou fala uma palavra negativa, você vai atrair aquilo tudo de volta. Quando você emana uma frase de positivo para a pessoa, né? Aquilo volta para você. Você tem que viver em gratidão sempre. Emanar coisas boas para voltar coisas boas, né? É uma coisa que eu coloco sempre, coloco até hoje, essa lei. E funciona, gente. Funciona muito. Então, quando você começa a decretar coisas boas para você, para o seu dia a dia, as coisas acontecem. Tem um grande professor chama HC, né, que ensina isso 3 horas de palestras, fala sobre tudo. E poucas pessoas acreditam nisso, né, porque não colocam em prática. Quando você coloca em prática, você já começa a entender como funciona. E dá certo. Exemplo. Quando chega uma conta para você, você reclama do valor daquela conta ou você... O que que você faz? Ou você já entra na vibração de escassez? Será que eu vou ter dinheiro para pagar essa conta? Ou você pega a conta e fala assim, já está paga, bota na gaveta, esquece, solta. Já está paga, ó, já está paga. Você mandou essa energia para lá, para cima. Ele sentiu essa energia. O universo vai fazer de tudo para que você consiga aquele valor para você pagar aquela conta. Vai arrumar um trabalho extra, ou alguém vai fazer uma doação para você, ou você ganha um presente, você vai pagar aquela conta. Eu estou falando isso que aconteceu, acontece comigo. Em 2019, antes da pandemia, até aquele final de ano, a pandemia começou em março, né? Aí chega novembro, dezembro, presente das crianças, mete um cartão, vai embora um, estourou um cartão. É, mas tem esse aqui, né? Não é assim? Vai de novo. Ah, estourou mais um. Aí vem, parcela em 5 vezes, 10 vezes. Né? Aí, tá. Chega janeiro, você paga a primeira prestação, fevereiro a segunda, a terceira, já começa a complicar. Por quê? Estou falando no meu caso, tá, gente? Que eu trabalhava com entretenimento. E quando entrou a pandemia, o entretenimento foi o primeiro a parar. E foi o último a voltar. Eu não podia ter aglomeração. Né? E aí? Como é que você faz para pagar as contas? Aí vem, aí minha cunhada, a gente usava o mesmo cartão, era o adicional dela, de um dos cartões. Ela falava assim, ô Clécio, chegou a conta do cartão. Tá, quanto que é? 6 mil reais da tua parte. Já tá paga. Ela não entendia nada. Menino, como assim tá paga? Tá paga, já paguei o cartão, já tá pago. Eu tenho 100 reais na conta. Tu é maluco? Tu entrou nessa coisa aí de universo, não sei o quê, lei da atração, babababá. Fica. Aí saía, né? Eu falei assim, estou fazendo o que o universo pede. Já está pago e eu soltei, eu esqueci. Isso lá pro dia 5. Gente, sem brincadeira. Foi março, abril, maio. Junho, julho, assim. Chegava no dia 14, tá aqui o dinheiro. Aí chegava um mês, chegou a 4 mil, já tá pago. Tá aqui. Bom, como é que você tá arrumando dinheiro se você não tá trabalhando? Eu falei, ó, quem trabalha é ele, o universo. Ele tá trabalhando para mim, eu só cocrio a minha realidade. Eu não estou entrando na energia da escassez. Se eu chegar e falar assim, ah, caramba, não tenho dinheiro para pagar essa conta. Você não vai ter dinheiro para pagar aquela conta. Porque você mandou uma energia de escassez. O universo vai sentir aquela energia e vai te mandar o quê? Escassez. E você vai ficar continuando, né? Ah, não tenho dinheiro para pagar isso. Não vai ter dinheiro para pagar aquilo. E foi assim. E é assim até hoje. 2 meses passados, vi um cartão de crédito da minha filha. Aí eu cheguei para ela e falei assim, tem 2 cartões. Quanto é o cartão Santander? Ah, 1.500. Tá bom. Tá aqui o dinheiro, beleza. E do supermercado aqui, não vou falar o mercado. Ah, esse é dia 25. 1.108 e uns quebrados. Tá bom, já tá pago. De novo? Já baixa com a minha tia? Você tá com essas coisas assim? Eu não acredito nisso. Ela não acredita em nada, gente. Ela não acredita em quinta dimensão, transição planetária, não acredita em nada disso. Lei da atração. É o tempo dela, tudo bem. E eu não tinha o dinheiro do mercado pro dia 25, era dia 14. Eu tinha. Né? 11 dias para arrumar aquele dinheiro. Tá, beleza. Eu soltei. Aí chegou no dia 25, de manhã cedo, ela manda uma mensagem para mim, ó, não esquece do dinheiro do cartão. Eu falei, eu já falei que já tá pago? Tá pago o cartão, gente. só você mesmo. Beleza. Gente, juro. Ela trabalha 7 horas da manhã. 11 horas, você recebeu uma transferência. Abriu o celular, valor R$1.108,87. Aí eu fiz um print e mandei para ela. Eu falei, ó, tá vendo? Eu falei que o mercado não estava pago. Acabei de receber o dinheiro. Não foi ninguém que transferiu para mim. Foi quem que transferiu para mim? Foi o universo. Sobrou 27 centavos na minha conta. Mas eu paguei o mercado. E é assim até hoje. Por quê? Porque eu cocrio a minha realidade. Chega a conta, está pago. Já paguei. É você viver positivamente. Decretar palavras positivas. Né? É o que quer? O poder do eu sou. Que o nosso mestre Saint Germain, que vai reger agora na nova era de Aquários. Se alguém não entende isso, né? Saint Germain está pegando um bastão e vai reger a era de Aquário. Inclusive, já adentramos o sistema inteiro, não só o planeta Terra, o sistema inteiro já adentrou a nova era, a era de Aquário. O que é a nova era de Aquário? É você vibrar em harmonia, amor incondicional, abundância, prosperidade, caridade, se doar ao próximo, sair de egrégoras negativas, discussões, né, tratar bem o teu irmão, amar o teu irmão que está na rua passando fome, igualmente ao teu pai e tua mãe, consegue fazer isso? Já foi falado aqui em várias palestras. É isso que Jesus pede. Será que a gente tem essa coragem, esse poder de amar aquele seu irmão que está ali, que é você que está ali? Nós somos uno? Todos nós somos um, né? Amar teu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar ele como você se ama e ama teu pai, tua mãe e tal. E se doar, se doar, se doar. Vamos lá, do poder de cocriar alguma coisa. Ah, vamos lá, coisas materiais, tá bom, coisas materiais. Aí o nosso amigo lá, o professor fala, casa, carro, apartamento, né? Aquela história toda, né? Isso aqui. Tá bom. Antes disso, eu aprendi uma coisa em cursos que um rapaz falou assim, se você tiver dúvida de alguma coisa, pode ser qualquer coisa, uma dúvida. Ah, será que eu vendo meu carro? Né, você tem 3 segundos para perguntar ao teu eu superior. Ele fala sim ou não. Você tem 3 segundos. Se você demorar, entra a tua mente maluca. Aquela secretária maluca. Eu vi secretária maluca. Secretário maluco, óculos, assiste de papel. Ah, será que eu consigo? Eu não sei. Ah, eu não sei, estou em dúvida. Aí entra em dúvida. Essa é a nossa mente. A mente, mente. Ela mente. Ela nos sabota a qualquer momento. Toda hora ela sabota a gente. Até quando você está lendo o livro, ela vai lá, olha só, tem que pagar o IPVA do carro amanhã. Cara, eu estou lendo. Dá licença. Né? Dá licença. Fica aqui rapidinho. Eu estou lendo, estou meditando. Fica aqui rapidinho. Não, ela te atrapalha toda hora. Então ele falou assim, quando vendo o meu carro, se conecta, pega o teu ego, joga aqui, pega a secretária, fala, vão ali tomar um café que eu vou conversar com o meu eu superior, tá? Fica aqui vocês dois, não atrapalha que eu vou conversar com ele. Vendo o meu carro. Será que eu vendo meu carro? Sim ou não? Não. Ou sim. Isso é você se conectar com o teu eu superior. Você consegue conversar com o teu eu superior. É só você meditar. Ele vai falar contigo. E ele é direto. Ele é sim ou não. Ele não tem talvez, será. Bom, se talvez, será é a mente. Que é o que acontece com a gente, né? Pensamentos, negativos. Hoje em dia, você já desperto, você consegue identificar se é o teu coração, se é você mesmo ou é o som, né? Nossos irmãozinhos menos evoluídos que tá metendo alguma coisa na tua cabeça. Você já tem um certo discernimento. Não, esse pensamento não é meu, não. Pô, qual é? Né, André? Peraí, eu tô ligado, esse pensamento não é meu, não vou fazer isso. Dá um tempo, vai ali tomar um café, me deixa aqui, né? Mas quem não tem esse discernimento? Entra em loucura, né? Cria uma fantasia na cabeça, acredita naquela fantasia e... mesmo. E carimba. Entra. Se você pensar uma vez, duas, três, fica aí, criou aquele pensamento. Criou aquela, né? Se forma aquilo ali. E você acaba acreditando naquilo. É. Então a gente tem que se policiar muito com isso. É uma coisa que eu faço no dia a dia, assim. E espero que vocês façam também, né? Se policiar os pensamentos, emanar palavras positivas. Até no trânsito, o cara te... várias vezes, até acho que foi alguém da plataforma perguntou, alguém já te ofendeu quando você deu uma quentinha? Já me xingou. Eu dei a quentinha, o cara me xingou. Eu te amo também, Jesus te ama. Ele tá do teu lado, é ele do teu lado. Que não sei o quê, eu não preciso disso. Tudo bem, tá tranquilo. E vou embora. Vou embora. Eu não rebato mais. Não vou rebater mais. Aí tem o Ricardinho, né? O Ricardo que faz ação comigo, ele fala, se fosse outra época eu já ia lá e já tava... Eu tô me policiando muito com isso, ele falou. Falei, mas é assim, cara, tem que... Ele perdoa ele. Deixa ele. Só faz ali teu trabalho e deixa fluir, vai embora. Voltando sobre a transição planetária... para quem não sabe, né? O nosso sistema solar, ele orbita o Sol das Pleiades, que é o Sol de Alcione. Alguém sabe? Nosso sistema solar, ele inteiro, ele orbita o Sol central, que é o Sol das Pleiades. Sol das Pleiades, né? São sete planetas, não é isso? Só das preços, Alcione. Ele faz assim, ó. Isso tudo no quinto braço da Via Láctea. E vai embora. Vai embora. Vai embora. O que está acontecendo hoje? O que é a transição planetária hoje? Nós, o nosso sistema central, ou seja, é outro assunto, tá, gente? Nosso sistema central adentrou o cinturão de fótons do Sol das Pleiades, o Sol e Alcione. Alcione. Alcione. Ele é assim, ó, o Sol aqui, as Pleiades, o cinturão de fóton é assim, ó. A gente faz assim, ó. Só que esse cinturão de fóton é assim. O que acontece? Quando a gente sai, a gente estava 10 mil anos na escuridão. Quer dizer, na escuridão. O universo é escuro, né? Fora desse cinturão de fótons, de Alcione. Nós estamos aqui. Era de Aquário. Nosso sistema adentrou esse cinturão de fótons. O que está acontecendo com o planeta? Energia, ressonância Schumann, via ressonância Schumann. Ressonância Schumann, nosso planeta era 7 Hz, porque os escuros deixaram assim. Inverteram, né, a Terra, ela roda em sentido anti-horário, né, para manter o planeta em baixa frequência, para eles trabalharem. É assim que eles estão fazendo até hoje. Só que nós já adentramos nesse campo, desse cinturão de fotos de Alcione, são 2.160 anos dentro dessa luz, que é a era de Aquários, que é a era de ouro da humanidade. a era da luz, a era da prosperidade, da abundância, da quinta dimensão. O planeta está indo. Será que a gente está indo junto? Está todo mundo correndo atrás do planeta. Poucos estão conseguindo. Nós, buscando conhecimento, né? Entendendo, fazendo a reforma íntima. A gente está entendendo. O planeta já está lá na frente. A turbulência que está o planeta. Sol explodindo toda hora, é o que que é? Energia. Energia, energia. Essa energia ainda não teve o flash solar, tá, gente? Que tá vindo aí, o flash solar. O grande flash solar que falam, que é para despertar a grande massa. Até aqueles que não acreditam em nada, vai entrar uma energia neles que ele vai... Opa, peraí. Vai cair o véu. Opa, o que que tá acontecendo? Porque a gente vivia assim, eu vivia assim. Acho que todo mundo que começou a despertar vivia assim, né? Só acredita nisso aqui, mais nada. Quando isso faz assim... Opa, tem coisa aqui. Peraí, vou estudar isso aí. Aí você começa a entender como funciona. Aí você começa a buscar cursos, pessoas falando sobre isso. Não só uma ou duas pessoas, são várias pessoas. Você tem muita coisa na internet. Começa a entender como funciona a lei da atração, o universo, o teu poder de co-criar. Isso você vai só absorvendo para você. E passando para as pessoas que não sabem ainda. Então, tem uma outra coisa que é o seguinte. A nossa Via Láctea, o centro da Via Láctea, ele pulsa que nem o nosso coração, bombeia. Só que ele faz assim, ó. Aquela onda faz assim, ó. E o último pulsar do centro da galáxia foi no ano 2000. Essa frequência vai chegar aqui, no quinto braço, onde nós estamos, em 2050. Ele leva 50 anos para chegar até aqui. Ele vem fazendo uma... né? Ele vai fazer ainda. Ele vem, entra, quando ele volta... Ele volta fazendo uma varredura. Em 2050, ele vai chegar aqui. Vai ter mais 50 anos até ele voltar. É interessante, né? Esse tipo de situação, né? Então a gente tem que entender que o seguinte, a gente está no quinto. Quando falam aqui, já falaram que a gente está no planeta primitivo, na periferia da galáxia, já foi falado aqui, né? É que a gente está lá no quinto braço, rodando, orbitando o Sol central, que é o Sol das Pleiades, Alcione, isso tudo no quinto braço, subindo, porque a Via Láctea, ela roda assim, anti-horário. Peixes, era de Jesus, né? Saímos de peixe, aquários. Né, que é a era de... A gente tem que entender o seguinte, é a era de ouro da humanidade, gente. É a gente vibrar no amor, na fraternidade, respeitar o próximo. A tua intuição mas cada vez ficando mais aflorada, sabe? Antigamente falava, aquele lance, pensou, criou, né? E aquele lance é... Tudo que se faz volta, mas o que volta não vem mais a cavalo não, tá? Não vem mais a cavalo não. É instantâneo. Vai e volta logo. Você pode ter, eu posso ter prova disso que quando eu co-criei, já tá pago, né? E veio. Aí o que você tem que fazer em troca? Agradecer, ser grato todo dia, né? E fazer o quê? O bem, ajudando. Quanto mais você ajuda, mais o universo, né, te retribui. Ajuda. Mas ajuda assim, ah, eu ajudei ali, daqui a pouco eu vou receber. Não, não é assim não. É ajuda de coração, mas tem que ser de coração. Tem que sair daqui, não pode sair daqui. Tem que sair daqui. A energia, a vibração é aqui, ó, do amor. Você tem que firmar daqui, não daqui. A mente, gente, a secretária é maluca, né? Então é muito importante a gente ter esse tipo de entendimento, porque o cara tá vindo aí, Nibiru, acho intruso. A mulher do meu pai, parada é essa do segundo sol que viram lá no Nordeste, que tão vendo, que é isso? Eu falei, Nibiru, relaxa. Que é isso, Nibiru? É o planeta intruso, ele vai passar entre o Sol e a Terra. É 3 vezes maior do que a Terra. Relaxa. É o planeta chupão. O planeta chupão, que é isso? Ah, tudo. As pessoas que estiverem vibrando ali naquela energia, vai. É um ímã. Puxa, a alma vai para lá, o corpo cai no chão. Gente, é isso mesmo. É, relaxa. Teve alguma coisa? Você está fazendo a forma aí, gente? Está ajudando o próximo? Está entendendo? É, sim, relaxa. Dá graças a Deus. Faz o bem. Olha para você. É. Começa o conhecimento individual, né? Você, em vez de dar um mergulho na piscina, você dá um mergulho para dentro de você. Blum. Só que a piscina tá sujinha, né? Tem que passar um cloro, né? É, os incisos para baixar aquela sujeira e começar a aspirar, né? Você tem. Tá com coragem de fazer isso? Eu falo que a gente é uma árvore, aquela casca grossa. Aí você pega o facão e. Tá com vontade mesmo? Deixar aquela árvore bem lisinha, bonitinha, dói, mas dói. Podar ela, né? Dói. Isso é a reforma íntima. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui é o seguinte: pelos acontecimentos de várias coisas, da política, de. Até no mundo musical, onde eu estava, líderes espirituais, é o seguinte: eu não idolatro mais ninguém. Mais ninguém. A única pessoa que eu idolatro é Jesus e me conecta a Deus. Não idolatro mais ninguém. Ninguém. Porque a salvação é individual. É você olhar, é você. Sabe, não vou falar briga, sabe qual é a grande luta? É você contra você mesmo. É você contra você. É você chegar e vem, olhar no espelho e vem cá, vamos consertar essa situação? Você está sendo agressivo? Vamos melhorar, vamos, né? Você está sendo arrogante? Né? Você briga por qualquer coisa? É você se policiar nisso, tentar melhorar isso. Entendeu? Isso aí é você com você mesmo. A gente está encarnado. Você pode ser o bam-bam-bam, não sei o quê, mas você está encarnado. Até Jesus teve as suas iras, porque ele estava encarnado. O hormônio já foi falado aqui. Só que ele é um espírito muito evoluído. E está aqui até hoje para ensinar a gente. Para a gente ensinar a gente a se melhorar. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: todo mundo nasceu pelado, né? Ué! Começou a gritar, voltei de novo para essa terra, né? Internamente o espírito vai gritando, chorando, né? Mas você vem sempre com uma bagagezinha, né? Uma mochilinha, né? Cheia de pedrinha. O que que é? Para quê? Para você tentar resolver. Ó, são suas pedras de vidas passadas para você tentar resolver. Tá aqui, tá mochila, vai embora. Pum. Vai lá pro planeta Terra, vai. Pum. Aí você vem para trabalhar isso e se melhorando, né? Só que quando você chega aqui, te enfia um monte de coisa para você ficar naquele sistema ali, né? De doutrina, né? Na escola, não pode isso, não pode aquilo, né? Sistema de crença, isso tudo. Quando você clica, o clique vem, tu, você vem, peraí. Não. Isso aqui é ficar preso dentro, é uma prisão isso aqui. Aí você começa a trabalhar. O que você vai trabalhar? Você vai trabalhar para deixar o máximo de pedrinha nessa vida aqui, ó. Quando você voltar, eu falo, ó, eu tinha 15 pedras, eu tô voltando com 10. Diminuí 5 e não adquiri nenhuma. Beleza. Vai voltar para, né? Dependendo de como você chegou com a tua mochila. Eu falo sempre aqui o seguinte, quando você chega aqui, você, quando for voltar, você tem que voltar melhor de quando você chegou. Né? É que nem a Vivi falou. Eu tenho que ser melhor hoje do que ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. E aí vai. Né? Então é um exercíciozinho bom pra gente, né? Fazer todo dia, né? Tratar bem, tá? As pessoas, os irmãos, fazer caridade. Usa a palavra, cara. Você vai na igreja, a palavra tem poder, não é? A palavra tem poder. Aí tudo que você mandar, cuidado, vai voltar pra você. As pessoas pensam o que quer, o quê? Macumba, né? Já pensa, né? Macumba. Ah, faz macumba não, que vai voltar pra você, hein? Não sei o que, não sei o que lá. Quando eu comecei a entender isso, a palavra tem poder. Tá, beleza. Ué, eu vou usar isso pra mim. Se a palavra tem poder, ela é uma frequência. O universo sente a frequência que eu estou emanando. Vou emanar coisas boas, decretar coisas boas. E aquilo volta pra mim. E funciona. Funciona comigo. Toda hora. Só que aquele lance. Eu decreto e solto. Aí o poder do soltar. Solta. Solta. Soltar significa soltar. Não hesitar, né? É. Não hesitar. Soltar é você não colapsar a função de ondas. Não colapsa. Deixa fluir. Acredita. De coração. Bota fé e vai fazer o bem. Ele vai agir. É assim que funciona o universo. É importante você fazer isso. Porque a 5D está aí, cara. O planeta já está em 5D. Será que a gente está em 5D? 5D não é um lugar, é uma frequência. É você começar a entender. Vai demorar muito para todo mundo, a grande massa? Vai. Muitos não ficarão, exatamente. Porque o cara tá vindo aí. Furioso. Não dá tempo. Foi falado aqui, né? Não dá tempo. Corre. Corre. Eu corri. Onde eu tava? Egrégora esquisita, embaçada. Né? Sinistra. Sinistra, pesada. Voltava mal para casa. Acordou. Acordei. Então, um pouquinho para vocês pensarem. Vocês entenderam o lance do planeta, sistema entrou dentro do cinturão de foto. O planeta está recebendo toda essa carga. O sol está explodindo, é muita luz. Né? A gente está recebendo. Essa energia, ela entra no teu corpo e vai embora, atravessa o planeta. Porque é o sistema inteiro. E ela vai embora. Tem pessoas que falam assim, pô, tô com dor de cabeça, não para. Vai pro médico, não sabe o que que é. Aí você fala, é por causa disso. Ah, isso é loucura da tua cabeça. Eu falei várias vezes. Aí vai no médico. Cara, o cara fala, cara, você não tem nada. Quando é possível, eu tô com dor aqui, tô com dor ali, tô com cabeça explodindo, dor no corpo absurda. Não é possível que eu não tenha nada. É a frequência da Terra. Tá mexendo no nosso DNA, tá mexendo com a gente. está mexendo com todo mundo. E quem são os espertos que já entendem? Faz o quê? Medita, se concentra, fica tranquilo. É o quê? Se manter sereno ao meio caos, né? É você se manter sereno ao meio caos. Muita gente está surtando aí. Discute política, sai de política. Não adianta que é direita, esquerda. É sistema draconiano, reptiliano. Escravizar a humanidade sempre. Não tem bonzinho. Ah, esse é o menos pior. É, entendeu? Tem que ser a política do Cristo. Qual é a política do Cristo? É. A política do Cristo é você amar todo mundo, viver em fraternidade. Então pensa um pouco nisso. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Valeu? Obrigado.